233, chame-se a TC, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, 123. E o 5975, chame-se a TC, frequência 125.45, alterna 126.85. Salvador Azul 4234, ponto esperando zero. 234, autorizado a linha de Dá 4753, dessa via para 2010, hoje do altímetro 0016, autorizado sinal de procedimento elétrico X-ray, reposto estabilizado. Estabilizado, 208, boa, 4234. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato a dada na decolagem, subavia, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme, para nível de voo 350. Puca, Aro 4234, nível 350. Prosseguindo a descida, voo 909. Voo 992 após ITAP, correção, desça para o nível de voo 050, após ITAP está autorizado descida para 3 mil pés. Altímetro 1096. Sim, é, após ITAP desce para 3 mil pés, voo 1096. Então, 4753 autorizado ao final do procedimento ILS, que se reida pistona 0, reporte estabilizado. Gol 1092, reduz a velocidade indicada para 2209. O controle, o 4753 poderia voar a parte de design para reduzir o colega atrás da gente? Quem tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Havia acabado de pedir pro controle, foi negado aí a pro, mas tá bom, estamos voando com o controle de duna, achando que tá pesado. 4753. Controle, bom dia, azul 4981, da Gol, tá bom. Azul 4981, acione identificação, chegada bom foi autorizada, desce para 4000 pés, via chegada altímetro na 06. Desce para 4000, via 06, o azul 4981. Autorizado ingresso, pista 35, reposte aliado e pronto. É 4753, chame Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 0092, desça via para 2000 pés, complete final procedimento LSX Ray, reposto estabilizado. Gente, reportando. Sua aeronave chamou o controle? O azul 4234. Azul 4234, prossiga. Possibilidade de coordenação com Recife, voarmos o Romeu Fox 08. Aguarde. Estamos 0, vento 1, 10 graus, 7 nós. Autorizado, pouso Papão, Oeste, Golf, 1208, bom voo. 1208, Golf. Oscar, Papa Golf. Azul 4234, chame centro Recife, frequência no 25.45, antena no 26.85. 25.45, 26.85, 1234. Oscar, Papa Golf. Papa Tango, Oscar, Papa Golf. Contato nadar na decolagem, suba via, saída Momo. Confirmando saída Lotar para o nível de voo 070. Lotar para o 070, Golf. Confirma estabilizado? Estabilizado. Voo 092. Chame torre 198.95. 18.95. Obrigado, Magiano. Salvador, voo 1092, bom dia, aproximação, LFC, Cray, Pistão. Salvador, bom dia, aproximação, aguarde, Pistão. Aguarda. Salvador Tower, good morning, passarei 2223, hold point, runway 10. Take position, passarei 2223. Could you confirm, please? Take position, passarei 2223. I will. 453, no solo 40, direita, chame o solo Salvador, no 2.9, antes de regressar no ataque foi alfa. 2.9. 1.092, autorizado pouso 1.0, vento 1.10 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 1.0, voo 1.092. Salvador Tower, good morning, Azul 2783, as number 2 on the holding point. 2783, metal position, and confirm personal log, adjacent and alternative, please. We have 3-5 on board, alternating Montes Claros, and endurance 0420. Thank you, maintain position, Azul 2783. Maintain the position. After that, we'll line up to maintain, 2-2-2-3. E para 2010, autorizado final procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado, ajuste do altímetro na 096. Dia 2010, autorizado LS X-Ray, 1-0-1-6, ajuste azul, 4-9-1-6. 2 no solo às 4-3, ligando à direita, no ouvido do decimal 9, solo. 223, clear takeoff runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Taking off, 223. Runway 83, clear, line up and maintain runway 10. Line up and wait runway 10 to 783. Good morning, at the 4-5, contact Salina, Plaza 3, 1-0-8. 1-0-8, good morning. Salvador de Paz, good morning, passenger 2223, Arbor 1. Confirm the aircraft to Salvador Approach Control. Passaredo 2223. Passaredo 2223, climb via Arbor 1 departure LFR transition to flight level 180. Climb via Arbor level, Arbor 1 LFR transition, climb without restrictions 2223. Negative. Climb via Arbor departure. If unable to accomplish the 100 feet flight level 103 to until 25 miles out of Salvador, climb and maintain 3,000 feet until 25 miles out of Salvador. Okay, no problem. We inform to ground Salvador. We are unable to accomplish the remark number 5. We will maintain 3,000 feet. 2223. Thank you. Bay 2783, clear for takeoff. In the Bay 1 minute. Okay, standing by. Clear takeoff runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear for takeoff 2783. Azul 4981. Azul 4981. Chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Salvador 2895, Azul 4981. Salvador, bom dia, Azul 4981, sinal ILS de 7 milhas da 10. 1489, continue a aproximação, aguarde pista livre. 4981. 1848, correction of the patch, 120.8. 120.8, good morning. 249.81, autorizado pouso 10, vento 10 graus, 7. Autorizado pouso, pistão 0, azul, 4981. Radar contact on departure, climb via Abu 1 departure, transition your left route to flight level 160. By level 160, Abu 1 departure, your left. Boas, capa pra Golf, na escuta do controle. Escuta. Me chamado pra pouso. Ativando o pouso 1120. Azul 2782, request fly heading direct Arbor position. Climb via Azul 2782. Okay, climb via. Salvador departure Azul 2783, must we comply with the 3000 restriction on the departure? Maintain 3000 feet until 2.5 miles out of Salvador, Azul 2783. Okay, well, we can comply with the 15 mile by level 100. Confirm, you are able to accomplish the one flight level 100, 2.5 miles out of Salvador? Affirmative. Roger. Comandante, autorizado o táxi, chame na interseção por ingresso. Oscar, comandante. Tá passando Oscar Papa Golf na escuta do controle? Na escuta. Nós vemos já voado o Victor Martiani na rota? Afirmativo. Gente. Decolagem 1-0, vendo 1 no 0 graus, 8 mais. Afirmativo. Decolagem autorizada. Quer negar 1-0 no meio do momento. 0. Alinhado pronto. Salve, eu acho que a Mike Yankee autorizado. Decolagem pista 1-7. O vento 1-0 graus, 08 nós. Autorizado para decolagem, vamos estar mais dentro. 783, traffic 12 o'clock, 17 miles eastbound, 183,000 feet, initiating climbing to flight level 180, Alpha Tango 72. Roger that, Azul 273. No farol de Itapuã, chame o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, Frosca mais 5, bom dia. 108, decolou às 5-4, chame o controle, 120 decimal 8, bom voo. Farol controle 208, ali pro 08. Confirm how much miles you are going to deviate. About 10 miles. Roger, 10 miles. The 223, climb to flight level 180. Climb to level 180, 2223. Controle, eu acho que é mais aqui. Olá, meu Oscar Mike Yank, contratada na decolagem, corredor Axé, confirme direto do Manati? Afirmativo, desse até Manati. Manati, Oscar Mike Yank. Yank. Controle, Olimpo 08, perfil da Momo. Olimpo 08, contratada na decolagem, suba via, saída Momo, transição Nenim, nível de voo 260. E subindo para o 260, Momo, transição Nenim, Olimpo 08. Pedro 2223, after deviation, we are able to fly direct LF position. Yes. Florida 2223, after deviation, direct destination. After deviation, direct destination, 2223, thank you very much. Tango Oscar Papa Golfo para serviço de informação e alerta, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 26.85. Will departure Zulu 2783 request? 2783, go ahead. Request fly ahead in direct to O'Floor intersection, sir. Zulu 2783, climb via Arbor departure, Arbor 1 departure, then 11 transition due to traffic. Roger that, climb via. Como é que é que frequência livre para coordenação? Departure Zulu 2782, request climb to flight level 200. Flight level 200, climb to flight level 200, Zulu 2783. 200. Azul 2783, climb flight level 200, direct up-loft position. By direct up-loft position, 2783, thank you. The 2223, rudder service terminated 62 miles westbound of Salvador. Contact Recife. Frequency 125 decimal, correction. Frequency 126 decimal 0, alternate 128 decimal 8. Alternate 2223, call now Recife Center 126 decimal 0, 128 8.8, thank you, good night, good morning. Contact Recife on frequency 126.0, alternate 128.8. Contact Recife Center on 126.0, backup 128.8, thank you. Chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, alternando 126.85, 8.08. Lima, Vitor Delta, autorizado a estar na reporte time. Salvador, bom dia, San 3304, informação hotel. San 3304, aciona identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada a Bonf, ajuste do altímetro no 017. Via 10017, alguma chance de voar direto no Bonf? Essa via, San 3304. Via, sim. Torre Salvador, bom dia, 9970 da Federal. Se aproximando, ponto de espera da 90 pronto. É o 9970, confirme pronto? Afirmativo. Autorizado a alinhar de colapso 10, vento 1, 10 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolado 10099. Vitor Delta, em reporte da intercessão. Papá, altímetro 10 no site. Então, dessa via, chegada por mediano para o nível de voo 050. É o 9970 decolando 18, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 20, obrigado. Uma vitória delta autorizada a linha e mantém o no centro. Cruz agora 2300 na Momo, neném. Verão 9970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Sobre via a Momo 340, 9970. Salvador, bom dia, Azul 2716, ponto de espera pronto. Dá 9970, após nível de voo 100, autorizado código. Certo, após uma centena, autorizado código, 9970. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 0, 1 no 7, autorizado ILS. Geral 9970, autorizado direto Nemin. Obrigado. 17, vento 190 graus, 08 nós. Tem condições de cumprir o perfil de saída e curvar assim que atingir 600 pés? Entrou. Sim. 2796 manterá a posição para fluxo de tráfego, ok? A aeronave decolando na cabeceira auxiliar com alta performance. Gente, 279, aguarde. Oscar Mike Yankee, apenas confirmando pela B02. Oscar Mike Yankee, frequência livre para autocoordenação, reporta ingressando na CTR. Vitor Delta, decolou os 22, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, chamará a grave, senhora. Papatango Lima, Vitor Delta, contato radar na decolagem, suba via subida Pucca para o nível de voo 350. Via Pucca para o 350, Lima, Vitor Delta. Estamos meio autorizados a decolar 90, 120 graus 08, né? Decolagem autorizada, 27, não. Decolada 25, chama o controle 120, 08, bom voo. 208, bom dia, senhor. Na 63 no 2, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 7, cancelada a restrição. Respirando para 3 mil, chama 63 no 2, uma metáfora agora. Na 6312, mantenha o perfil da chegada. O perfil da chegada desceu para 3000, sem restrições, 8-6312. Patrulha, muito bom dia. Azul 2796, na Conde. Azul 2796.